Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. A partir de agora, na Cultura FM, Banquete Musicale. A música barroca instrumental. Georg Friedrich Händel, concerto para harpa número 6 em si bemol maior. Solista Úrsula Holliger. Trevor Pennock dirige The English Concert. Thank you. Ouvimos de Handel o concerto para harpa número 6 em si bemol maior. A solista Ursula Holliger foi acompanhada por The English Concert, sob direção de Trevor Pennock. Você está ouvindo Banquete Musical, a música barroca instrumental. Cultura FM. Do compositor inglês Thomas Arne, vamos ouvir o concerto para piano forte em lá maior. The Parley of Instruments, solista e regente Paul Nicholson. Thank you. Ouvimos de Thomas Arne o concerto para piano forte em Lá Maior. The Parley of Instruments, solista e regente, Paul Nicholson. Banquete Musicale e as Teorias do Barroco, na Cultura FM. Com Handel e Johann Sebastian Bach, os concertos para piano forte, cravo e órgão tomaram um lugar no instrumental barroco. Handel não passou do caráter experimental no oratório Il Triunfo del Tempo e del Disinganno. Bach inseriu o cravo em seus concertos de Brandemburgo. Mas os concertos de Thomas Arne, que estamos ouvindo nesse programa, e que mais se destacam na música instrumental do pós-barroco, acabam por mesclar os estilos da abertura francesa com os estilos da forma sonata, principalmente das sonatas para cravo de Domenico Scarlatti. O holandês Johan Schenk foi um dos mais prolíficos gambistas do século XVII. As obras apresentadas nesse programa ilustram o virtuosismo instrumental para a viola da gamba, absorvendo os estilos italiano e francês, bem como a polifonia, que remonta a Josquin des Prés. Schenk elaborou as sonatas no que pode se dizer de melhor estilo barroco. Compôs os movimentos entrecruzando danças e outros movimentos um pouco mais lentos. Johann Schenk, Sonata 4 em Lá menor, Fantasia em Fá maior e Sonata 1 em Si menor. Interpretação do Capriccio Stravagante. Thank you. Ouvimos de Johann Schenk, Sonata 4 em Lá menor, Fantasia em Fá maior e Sonata 1 em Si menor. A interpretação foi do Capriccio Stravagante. Banquete Musicale, o instrumental barroco, na Cultura FM. Antonio Vivaldi, concertos para violão, cordas e fagote, índices RV 108 e 93. Academy of St. Martin in the Fields, direção e solista Ángel Romero. Thank you. Thank you. ouvimos do padre Antônio Vivaldi concertos para violão, cordas e fagote, índices RV 108 e 93. The Academy of St. Martin in the Fields, direção e solista Ángel Romero. Cultura FM apresentou Banquete Musicale, a música barroca instrumental. Comentários, Maurício Monteiro.